está no ar mais uma vez. Meu brinquedo estupefaciente através da música. Eu, Siri, vulgo Conrad Rose. Comando essa carrapeta até as 9. Muqueca de Siri, na Rádio Comunitária Campestre. É bonito se ver na beira da praia a gandaia. As ondas que o barco balança, batendo na areia, molhando os cocares dos coqueiros, como guerreiros na dança. Quem não viu vá ver a onda do mar crescer. Oh, quem não viu vá ver a onda do mar crescer. Oh, quem não viu vá ver a onda do mar crescer. Oh, quem não viu vá ver a onda do mar crescer. É bonito se ver na beira da praia a gandaia. As ondas que o barco balança, batendo na areia, molhando os cocares dos coqueiros, como guerreiros na dança. Quem não viu vá ver a onda do mar crescer. Oh, quem não viu vá ver a onda do mar crescer. Oh, quem não viu vá ver a onda do mar crescer. Oh, quem não viu vá ver a onda do mar crescer. Oh, quem não viu vá ver. Renata Ruda. Agora Fernanda Porto e Paula Morelenbau. Samba 2 e Tomara. E depois Plim Plim. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e QU. Quem se atreve a me dizer do que é feito o samba? Quem se atreve a me dizer? Quem se atreve a me dizer do que é feito o samba? Quem se atreve a me dizer? Não, eu não sambo mais em vão. O meu samba tem cordão, o meu samba tem cintura, e ainda assim sambo bem a dois por mim. Bambo e só, mas sambo sim. Sambo por gostar de quem gostar de Mila. É feito samba, quem se atreva a me dizer? Quem se atreva a me dizer do que é feito samba? Quem se atreva a me dizer? Quem me ensinou a te dizer? Nem que passo teu sofrer, foi mais um que deu a mão entre nós dois. Eu entendo teu depois, não me entenda aqui por mal, mas pro samba foi vital falar em Mila Valma. Me leve embora, já que um bom samba não tem lugar nem. Quem se atreva a me dizer o que é feito o samba? Quem se atreva a me dizer? Quem se atreva a me dizer o que é feito o samba? Quem se atreva a me dizer? Um upa pra Simone Benedetti, sintonizada em Curitiba. Presença da Sinara do Fitofonia no estúdio. Abdo, Valéria, todo mundo do Bacaxa. Que você não se despeça. Tomara. No meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito. Que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Marcação pro meu ziriguidum. Hey! Plim, plim, skim, plim.

ele de chouriço, maltratando o velho coração. Ovo de galinha magra, gora, gora. Todo mundo que eu conheço chora, chora. Foi Nação cantando o Mundo Livre S.A. e agora Mundo Livre S.A. cantando Nação. Viva Francisco França, Chico Sainz, Etnia, Itacaji Siri, a Rádio Comunitária Campés. 98.3. Somos todos juntos uma miscigenação e não podemos fugir da nossa etnia. Todos juntos uma miscigenação e não podemos fugir da nossa etnia. Índios, brancos, negros e mestiços, nada de errado em seus princípios. O seu e o meu são iguais, correm nas veias sem parar. Costume é folclore, é tradição. Capoeira que rasga o chão. Samba que sai da favela acabada. É hip hop na minha embolada. Primeiro quartinho do Moqueca de Siri de hoje. A Gandaia das Ondas, Renata Arruda, Samba 2, Fernanda Porto, Tomara, música de Vinícius, com Paula Morena Embal, Plim Plim, Marcelinho da Lua, João Baroni, Gabi Ribeiro e Martinho da Vila cantando música de Ovidio Brito. E vamos à luta de Gonzaguinha por Criolo e Lué de Luna. Dobradinha de Nação Zumbi, Balanço e depois Bolo de Ameixa do Mundo Livre S.A., que veio depois com Etnia, que é de Chico Sainz e Nação Zumbi. No fundo estamos ouvindo o Projeto Mujik, Sonhos. Este é o Muqueca de Siri, que vai lá toda quinta, das 7 às 9 da noite, direto do B-Studio da Rádio Comunitária Campeche. Transmite em ondas hertzianas na frequência de 98.3 MHz. Também tem o streaming radiocampeche.com.br, o app na Google Store, a conta no Instagram e no Facebook. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. Abriu o segundo quartinho com uma querida amiga, Mariana Leporassi. Mariana é com dois N's. Barrancota Blues. Depois tem Zambujo com Chico Buarque. Mais Beijo na Boca e Menos Arminha. Fazenda com casarão, imensa varanda, da Girimum dá muito mamão, pé de jacaranda. Eu posso vender quanto você dá. Algum mosquito, chapéu de sol, bastante água fresca. Tem surubim, tem isca pranzol, mas nem tem que pescar. E eu posso vender quanto quer pagar. O que eu tenho eu devo a Deus, meu chão, meu céu, meu mar, os olhos do meu bem e dos filhos meus. Se alguém pensa que vai levar, eu posso vender. Quanto vai pagar? Os diamantes rolam no chão, o ouro é poeira. Muita mulher pra passar sabão, papoula pra cheirar. Eu posso vender. Quanto vai pagar? Negros quimbundos pra variar, diversos açoites, doces lindos pra nhonho sonhar, a sombra dos oitins. Eu posso vender, quer que você diz, orgulho dos meus pais e dos filhos meus. Ninguém me tirarei por mal. Mas posso vender. Deixa eu buzinar para o dia nascer. A era vai virar. Para o dia nascer. Para o dia trop, te pleure, tu meurs trop, toi le tropique, t'as le sang et sur la peau, j'aime de locure et de torpeau, j'aime madrugada, acorda, acorda, acorda. Mata-me de rir, fala-me de amor, songe é mensonge, sei de longe, sei de cor, gemo de prazer e de pavor. Acorda, acorda, acorda, acorda. Vem molhar meu colo, vou te consolar. Vem mulato mole, dançar, domebar. Vem moleque me dizer onde é que está. Ton soleil, ta braise. Quem me enfeitiçou, o mar me arrebatou. Toi le parfum de la cachaça e do suor. J'aime de preguiça e de calor. Já é madrugada, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. Quem me enfeitiçou, o mar me arrebatou. Tu as le parfum de la cachaça e de suor. Geme de preguiça e de calor. Já é madrugada. Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. você está sintonizado, sintonizada, sintonizade, numa frequência comunitária, Osticoãs, Sereia. Depois eu tem Janira. Na areia, sereia. Me mudei para um sertão, sereia. Aprendi a namorar, sereia. Com um aperto de mão, que pueril. O anel que tu me deste, sereia. Era vidro e se quebrou. Em minha volta, roda e traz a saudade, que da vida é o que me importa. Roda e traz a saudade, roda bola de gude, bola de meia e balão. Ó, menina de olhos grandes, linda flor do meu sertão, menina. Eu morava na areia, sereia. Me mudei para o sertão, sereia. Aprendi a namorar, sereia. Com um aperto de mão, oh, sereia. O anel que tu me deste, se quebrou, sereia. O amor que tu me tinhas, sereia. Era bom e assim ficou, oh, sereia. Eu morava na areia, sereia. Me mudei para o sertão, sereia. Aprendi a namorar, sereia. Com um aperto de mão, oh, sereia. Sereia, me mudei para o sertão, sereia. Aprendi a namorar, sereia. Com um aperto de mão, oh, sereia. Agora o pedido do Fitofonia, a querida, maravilhosa Lili. Compartilhou história, ela sempre fortalece. Viva ele! De Janeiro Aparecida, graduada funcionária, duramente demitida na reforma abecedária. Maninha brasileira, que não é de brincadeira, tem irmã na fronteira, foi lá fazer a feira. Quilos de rádios, de pilhas, de computadores, de videocassetes e calculadoras. Sul-coreanas, preparado para a travessia. Bananas dentro dos balaios, 36 balaios na carroceria. Começaram a viagem, Rio de Janeiro e Ruane tornado. E mal passavam pelo posto, um caco de vidro e o pneu furado. O polícia da fronteira, louco por banana, veio dar penada, disse sinto o cheiro de marihuana. Chamo o Queca de Siri, Rebelde, desde 2006, Prêmio APCA 2007, Prêmio Aldir Blanc, Trajetória Cultural 2020. Uau! Baiano e os Novos Caetanos, Cidadão da Mata, depois Katia de França, com Dijaniras. Meu campo de malha, lá, lá. Um rosto na talha, lá, lá. E a chuva na calha, lá, lá. Chico Anísio, Arnaldo Rodrigues. Eu sou cidadão da mata. Eu sou água na lata, tá, tá. A mesa tão farta, tá, tá. Perdido na data, tá, tá. Achei-me na mata, tá, tá. Cidadão da mata. Eu sou cidadão da mata. Eu sou um touro na raia, ia, ia. Um potro na baia, ia, ia. A gente não vai, ia, ia, ia. Qualquer um que cai, ia, ia, ia. Rabo de saia, ia, ia. Comigo na praia, ia, ia. Mas se um dia raia, ia, ia, a gente lá.

de degustar corpo e canção. Fialho, Ramiro Galas, Corpo e Canção, vai ser um remix. Em seguida vamos ouvir Lanlan, Márcio Melo, Fernando Nunes. Tem mais um brother aí que depois eu falo. Amor Estrambelé, Amor de Estrambelhado. Trabalho sobre Caixa Heller em reggae. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e Q. Geladeira é sua. Nosso amor morreu. que vivo de amém. Mas no fundo é que eu enxergo além do meu coração, que vive só de paixão. Por isso vem me amarro na solidão. E quando você dança, sou eu. E quando canta, sou eu. E quando dança, sou eu. Mas sou eu quem vai dizer quando você tem que ir embora. Estamos ouvindo ao fundo Ginga, da O Pé Louro. Essa música é dedicada ao papagaio de pirata Luciano Hang, da O Pé Louro, que com outro Saci Pererê te passa uma rasteira. Segundo quartinho do Muqueca Disri, Bancarrota Blues, Mariana Leporassi, Sheila Zaguri no piano, Joana Francesa, Antônio Zambujo com Chico Buarque, Sereia, o Chico Anj, o pedido do Fitofonia, Dianira com Ili, Cidadão da Mata, Baiano e os Novos Caetanos, Djanirais com Kátia de França, Corpo e Canção, Letícia Fialho e Ramiro Galas, Amor Destrambelhado com Lalã, Márcio Melo, Fernando Nunes e grande elenco. Este é o Muqueca de Siri, que vai lá toda quinta, às 7 da noite, ao vivo do B-Studio, da Rádio Comunitária Campeche. 22 anos de múltiplas vozes. Você sintoniza nos arredores em 98.3, frequência modulada, FM, ou então pelo streaming radiocampeche.com.br, nos agregadores de rádio, radios.com.br, e também tem um app na Google Store da Rádio Campeche. Todo domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. De vez ou outra, antes do programa, acontece oficina prática de radiocomunicação com o estúdio aberto. Para quem quiser saber como é que funciona uma rádio comunitária. Enfim. Comunicação é um direito. Artigo 19, Declaração Universal. Vamos lá, Sabiá sabe. Yara Renó. Sem cantareira, Sabiá não vai cantar. Sem cantaros de chuva, não vai cantar. Sabiá sabe

sete mares e por todos os lugares. Por onde andei, você me dava vida. Foi uma dádiva da natureza, essa coisa acesa que hoje vejo em ti. Não acredito nem que o mundo chora, foi bonito agora ver você sorrir. Chega negro, negro, negro, chega negro, para. Chega negro, negro, negro, chega negro, para. Tudo que me dá sossego é assim. Chega negro, vem pra mim. Chega negro, negro, negro, chega negro, para. Chega negro, negro, negro, seja negro, para mim. Tudo que me dá sossego é assim. Chega negro, negro, negro, vem pra mim. A gente tá querendo as gays, a comunidade. LGBTQI+, luminosas, de vida, direitos e prazer. A gente tá querendo indígenas, donos dessa terra, Brasil, Zil, Zil, repletos de proteção e seus chãos. A gente tá querendo nossas florestas e matas e mares protegidos e preservados. Queremos as pessoas vivas, com respeito, amor e paz, e vida boa pra toda a gente brasileira. A gente tá querendo vida boa, boa como a vida de outras pessoas. Outras pessoas que também querem uma vida boa, boa como a vida de outras pessoas. A gente tá querendo vida boa, boa, boa como a vida de outras pessoas. Outras pessoas que também querem uma vida boa, boa como a vida de outras pessoas. Outras pessoas que também a vida de outras pessoas. Eita, Sabiá sabe, Yara Renan, Angicos, Mãe de Fulozinha, Casa Nova Raiz, Dona Edith do Prato. Teve uma música incidental, eu não sei quem canta. Spotify não dá a letra aqui. Quem souber, arroba Moqueca Siri. Ai que saudade de você, Beleza, Forró, tá? Maria Naidar, Coisa Acesa, Fausto Nilo, Caetano Veloso, Vida Boa, Almério e Orquestra, Prevo do Mundo. No fundo estamos ouvindo Cuscuz, com Sagrama. Tem muito blá blá blá. Amanhã a Moqueca Siri lança uma campanha para a renovação dos equipamentos, para o novo estúdio. Se liga pelo Instagram, pelo Facebook, arroba Moqueca Siri. Vamos abrir com uma música para Darcy Ribeiro. Conhece Darcy Ribeiro? Dá um Google, pô. Dá um Google antes de votar. Bernardo, beijo mãe Rosa. Calo nas mãos, bola nos pés. Banzo ou não, diz quem tu és. Arranha-céus ou igarapés. Força de bateria, nota 10. Ao olho alheio, vi um trem sem freio, tio. É um coração cheio, o estômago vazio. É a bunda da mulata ou é moleque de fuzil. Paixões e contradições mil. Sob o Cristo do Rio, riso efêmero. Qual tua cor? Qual o teu gênero? Se descer sem sambar, eles tremerão. Com roteiro de inspirar James Cameron. Terra de Vera Cruz, luz, berço da vida. Dos vilão que é do bem, dos heróis genocida. Sonho de paz, outros carnavais. Sou um povo que tem como seu maior bem. Grita gol. Grita gol. Grita gol. Grita gol. Doiapó

fique bom outra vez. O nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar. O show tem que continuar. Maíra Freitas, Munqueca de Slim. Esse é o nome da música. E agora uma música de anti-ajuda. Nelson Cavaquinho, Eu e as Flores. Todo domingo, 7 da noite, tem Fitofonia aqui na Rádio Campestre. Presta atenção. Cortar os pulsos. Quando eu passo perto das flores, quase elas dizem assim: vai que amanhã enfeitaremos. Nosso Criador, a minha vida pertence ao Senhor, ao Senhor. Passagem, oh meu grande Deus, nosso Criador, a minha vida pertence ao Senhor, ao Senhor. Salve Salmazo, sapato furado, você diz que é patriota, mas seu charuto preferido é o cubano. Esquece que na Bahia, que hipocrisia, há um charuto baiano. Você diz que é patriota, sua bebida é de marca escocesa. Não bebe nossa cachaça e ergue a taça com a champanhe francesa. Seu carro é americano, seu queijo é holandês.

Moreira, Jim Lopes, Gostoso Veneno, com Roberta Sá. Na sequência, pedido do brother Léo Fé, Partilheiro Responsa, Marquinho China, programação. Valeu, Léo! No dia em que o velho Bonfá me estiver nas paradas, da vida não vou querer mais nada. No dia em que o velho Bonfá me estiver nas paradas, da vida não vou querer mais nada. Chula raiada, jogo batucada, improviso diverso, e um universo de cartas trazendo pedido dos fãs. Todas as rádios tocando Monarco seria um sucesso. Eu já nem peço sorteio de ingresso pro show de amanhã. A produção da famosa estação avisando ao ouvinte que o especial do domingo total vai ser o seguinte: às 9 tem Nelson Sargento cantando a sua escola, às 11 a dona Ivone, Alcione, Candei e Cartola, 1 da tarde Luiz Carlos da Vila em verso e prosa. Depois Mano Wilson Moreira canta Walter Rosa. Às 15, Liguele, Jussambista do ano. Às 16, é Áurea Vez no Império Serrano. Às 15, Liguele, Jussambista do ano. Às 16, é Áurea Vez no Império Serrano. Gilberto Sem Braça, Luiz Machado, Eloy Fuleiro, Vilas de Oliveira, o Bom Zé Luiz e Roberto Ribeiro. Vai ter samba o dia inteiro, e não esqueça que amanhã tem final de samba de terreiro. Vai ter samba o dia inteiro, e não esqueça que amanhã tem final de samba de terreiro. No dia em que o velho Bolsa me estiver nas paradas, da vida não vou querer mais nada. No dia em que o velho Bolsa me estiver nas paradas, mais nada. Chula raiada, jongo batucada, improviso diverso, um universo de cartas trazendo pedido dos fãs. Todas as rádios tocando Monarco seria um sucesso. Eu já nem peço sorteio de ingresso pro show de amanhã. A produção da famosa estação avisando ao ouvinte que o especial do domingo total vai ser o seguinte: às 9 tem Nelson Sargento cantando a sua escola, às 11 a dona Ivone, Alcione, Candei e Cartola, 1 da tarde Luiz Carlos da Vila em verso e prosa. Depois Mano Wilson Moreira canta Walter Rosa. Às 15 Figueiredo, sambista do ano. Às 16 é Olha Vez do Império Serrano. Às 15, Miguelejo, sambista do ano. Às 16, é Olha Vez do Império Serrano. De Beto Sem Braço, Aluísio Machado, Eloy Fuleiro, Silas de Oliveira, o Bom Zé Luiz e Roberto Ribeiro. Vai ter samba o dia inteiro, e não esqueça que amanhã tem final de samba de terreiro. Vai ter samba o dia inteiro, e não esqueça que amanhã tem final de samba de terreiro. No dia em que o velho Bonfá me estiver nas paradas, da vida não vou querer mais nada. Oh meu Deus, da vida não vou querer mais nada. No dia, no dia, no dia, no dia em que o velho Bonfá me estiver nas paradas, não vou querer. Bora, Grião! No dia em que o velho Bonfá me estiver nas paradas, da vida não vou querer. Chegando ao final, mais um Muqueca de Siri. Toco Preto, Noites Cariocas ao fundo. Ouvimos Fiote, Obrigado Darcy. Maíra Freitas, o show tem que continuar. Eu e as Flores, Nelson Cavaquinho, Falso Patriota com Sapato Furado, Orquestra Diga Feira, do meu querido amigo, amado pai de Amora, Cássio Almazo. Gostoso Veneno com Roberta Sá, de Wilson Moreira e Ney Lopes. Queria mandar também um grande abraço pro meu outro grande amigo, Cláudio Peba, na escuta. Viva o samba do compositor paranaense, viva o samba dos sindicatos, viva a resistência em Curitiba, Sociedade 13 de Maio. Aí veio o Léo Fé, também de Curitiba, o pedido dele, programação, o Marquinho China. Eu sou Conrad Rose, vulgo Siri, e vice-versa, flamenguista, rubro-negro. E toda quinta carrego essa carrapeta, a mais inusitada das galáxias, pela Rádio Campestre, das 7 às 9 da noite, domingo das 11 à 1, tem o repeteco do programa. Fica tudo no archive.org desde 2006, só pesquisar, tá tudo lá. Mandar um abraço para Janaína Pereira, Lívia Santana, Gê Muniz, Ana Lúcia Rabelo, todo mundo que passou, contribuiu com a voz por aqui. Tem um som bom? Entre em contato, muquecasiri@gmail.com. Valeu, até a próxima. Saudações rubro-negras. Paz, saúde, fé. Muqueca de Siri.